4, completo direita, projeto 90. 224, completa a direita pro 170. Estendido para o cancelamento. Pega 121, descida para 1.510, chama a torre. 118, descida 995, confuso. 4, mantenha a proa de TAP, descida está autorizada até o nível de voo 050, até a licitação. Passarei 2224, acende a estação, mantém o nível de voo 190. É forte da descida, está sob vetor, mantém a proa 070, limite para a radial 350 do Rio Salvador. Passarei 224, descida autorizada até o nível de voo 080. Pista 1 no 7 e 8. 26258, atende a estação. Essa via, chegada com médio para o nível de voo 060. Pois, após favor de voo direto e saco. Quatro, velocidade máxima na descida de 2209. 4, confirme velocidade. Puxando a 6258, segue com o número 2, reduza sua velocidade para 2509, com o tráfego 12 horas, 14 milhas, mesmo rumo, cruzando o nível 090 em descida, é o evento 2020 da companhia. Chanel 0.4, autorizado aqui para 2.7 com a vítima 0.97. Chanel 0.4, estação de retorno, mantenha para a gente pro limite é a Rádio 3.0 de Salvador. Autorizado nível 050. 258, autorizado 3.000 pés com a vítima 097. 224 Passaredo, pé como número 3. 258, vai todos os dois também para visual, para final visual da 107. 14, mantenha para a gente pro limite da radial 350 do VOA Salvador. 324, direita 075. Atendificação, contato da Damação de Vigo 1-5-0 a 1 minuto, afastado sobre a posição coral, Gutierrez, SAP, reporte da investida. SAP, obtores para visual, sinal visual da 1-7, intercepte elétrico para circular. Pela direita, com a torre, guarda 9-9. 074, completa a curva à direita na rua 085. Passarei 2224, reduza para 2009. Até 2000, após 2000 só posso autorizar com o cancelamento do plano de metro. Você cancela o plano de metro? Você está solicitando cancelar o plano de metro? 7, cancelado 0139. Autorizado fica para 1.500 o ajuste no 097. Chanel é 258, completa direita 065. Passarei 2224, autorizado, descida para 410, ajuste no 097. 074 em visual, uma pista. 7 é forte, girando mais para final. Chama a torre, 1-8-1-9-5, repouso. 1-1-3-4, paciente do 1-7 agora. 1-2-4, completa a direita, pro 0 2. Passarei 2-2-4, copiou, direita 0-5. Pouso autorizado, pistão no 7, vento 1-1-0 graus, 069. Pista 170 nessa proa, ao cruzar o nível 200, Boa Comédia. Chanel é 258, completa a sinistra sua 090, reporte aqui na página final. Chanel 2224, autorizado 2 e o FEI, redução de velocidade para 1909. De graça. O modo está servindo em mais velocidade, está autorizado descida até o nível de voo 050. Chené 62 de março, pronto, cópia. Utilizada na Pajuvi, o Whisky 33, nível 190, perfil de saída Conde, pista no 7, curva esquerda. Transvalor 5544, controle 120, decimal 8. Peça a curva à direita na proa 105. 2224, traço 87 na posição agora de 2 horas a 9 milhas, e sai da sessão da final, visual da 17, o tipo dele é 2320. Chaleme 224 no solo, áudio passo 3, primeira esquerda, na sua Lima, passo 3, de casa. Salvador, muito boa noite, 6258, Chané, final, passagem para lá. Chané 6258, boa noite, ajuste de altímetro no 017, o vento 120 graus, 0629, abaixo de Salvador. 6058. Chané 6074, confirmando a posição 04. Ponto autorizado, pista no 7, repito o vento, 120 graus, 069. Entre o ponto, pista 107, 6258. O 4959, só para confirmar, o senhor vai interceptar o Elias Way, vai modificar com a sua e girar mais pela direita para 17, positivo? A terceira do cliente, 4959. O 224, é ponto visual para modificação. E curva à direita na proa 135. Teste modificado 0145, descida para 1.107 com ajuste no 097. Encontro 7 autorizado e fica até o nível de voo 060. Lima, posição 0262. 3224. Até 2224, confirmando a área de voo BR já. Confirmativo, senhor. Passagem está autorizada a posição no 7, perto 110 graus, 07 norte. Passagem 2224. Só confirmação, vamos ter controle. Autorizado pouso, pistão no 7, vento 100 graus, 07 mais, passaria 2224. Autorizado pouso no 7, 2224. Preparação para pouso, regras de voo visual para pista 7, uma direita proa 060, limite, uma nessa proa por 201. Deixa eu parar 3 no pé, a deixa eu ver como 0 no pé, passar a posição de novo na posição de tapa. Boa, boa, gente. Pouso com a direita pro 070, novamente 9 milhões de pontos. Azul 4959, direita proa 120, a ponte igual com a direita agora pro 010. 107, pula à direita agora para a 120, reporte para o Zoom, não fica na foto. Reporte para o cancelamento. Posição 27 no solo 03, libere na tarde C Lima, segue tarde via parte 1 até o través do portão 62. Essa corte 62 para continuar com tarde. Observando a coisa bianca, o chiclete prossegue até o portão 01. Köszönöm a kisebb pontom, szerintem a pontosan járni, pontos nem ebből, és majd megidézem a tájt. 4, declara zona 4, chama o controle Salvador, 120, decimal 8. 08, verdade. Até 2228, ponto cota. Corte, decolou na circunstância. Olha da conquista, via rápido plano de voo, nível 180. Saída A, por 1, traz o som, leva após DCP, o piloto, DCP, 20, chave, ótica.